experiências na de carreira game, cada um. Tá bom, tá bom. Tá vendo? Tá todo mundo passando um furacão, hein? Não. A Katrina passou aí. Tá ruim minha ligação? Tá ruim, mas não é nem tua voz, é tá dando um ruído de vento no microfone. Deve ser assim. Uma nave quente pra porra, tá no ventilador aqui. Eu tô no ventilador, só que eu duvido que ele ainda caralho, tá. Caralho, eu imagino, deve ser passadão, né, velho? Caralho, ventilador, mano. Como assim? Eu que moro perto de praia aqui, chega no verão, ó, rapaz, o verão que a gente passou. Fiado. Mano, eu tô. Um dia que deu 45 graus aqui, velho. Puta que pariu. Ah, ok. Não, é. Nossa, mas, cara, ventilador. Eu tô com um casaco aqui pra usar na neve, tão frio que eu tô. Ah, sim, tá onde? No Rio? No Floripa? 11 graus, né? Pô, por aí, cara, eu não vi, mas se pá tá menos, porque tá muito frio. Puta que pariu. Eu fiquei 10 minutos, não, 5 minutos na rua, a minha mochila ficou gelada, cara. Que isso? Cara. Eu fui em Florianópolis, tomar aquele banho quente no hotel, depois era passar de desodorante e ficar congelado. Ó o marajá aí, ó. Passar perfume e ficar congelado. Caramba. Sabe que aqui eu tenho. Sabe que eu tenho um grande problema com calor, galera. Eu sou muito. Alguém aí tem esse problema? Mas somos dois. Você sabe aquele cara que fica molhado? Eu não sei se é porque eu engordei, mas eu tenho também. Quando a pessoa engorda, ela sua mais também. Sim, sim. Ah, mas no meu caso, mesmo na época que eu era magro, nos áureos tempos da magreza, eu ainda suava pra caramba também. É biológico mesmo. Os áureos é foda. Pô, mas o gordo por natureza, ele tem esse padrão, vamos colocar assim. Sim, né? É um dos atributos que tu ganha do kit de personagem de gordo é a pizza de baixo braço, né? Tipo, automaticamente tu ganha a pizza. Cara, mas eu não tenho uma pizza, eu sou um sprinkler. Eu sinto toda a água do meu corpo vaza, entende? É. Eu tenho uma diarreia debaixo do braço, no peito. Caralho. É, nesse nível. Pô, tu tá um balão de água que fura nos no sovacos, né? É, por aí. Cara. Colocou o papel. Ele fica tudo amarelo, não é um beleza. Aí. É, cara. E acabou ficando como o tempo. Tô ligado. Tem uma abertura aí. É, então. Uma conversa do nada. Vocês souberam hoje que os políticos avisaram que não vai ter concurso público até 2018? Sério? E ainda bem que eu sou concursado público. Hein? Mas só federal ou não? Eu sou estadual. Eu sou desde 2010. Pô, estadual, bacana. Não, mas sobre essa notícia aí, é pra todo e qualquer concurso público ou só alguns? Tipo, não vai haver concurso público e. Cacete, mano. Na bunda do Brasil. Ah, mas federal vai ter, os outros vão ter ou não? Nenhum. Zero. Eu acho que federal é que não vai ter. Estadual tem mais chance. Bom, aqui na Amazonas tá horrível, né? Tá numa crise fodida, mas. É, aonde não tá? Por aí tá tendo concurso. Não, assim, porque tá até demais, porque a gente depende basicamente da Zona Franca de Manaus. Aí aqui tá caindo demais a produção e tá perdendo muito dinheiro. É, as empresas vazaram aqui, cara. Muita gente. Exatamente. Aqui é que eu moro em Mato Grosso. Vocês já ouviram falar de uma que é a cidade do petróleo? Cara. Daqui tinha 6 plataformas, cara. Pararam 3. Você imagina o tamanho do buraco, pô. Eita porra. Sabe, tá bizarro, cara. E aqui tá uma situação mais simples que assim. Eles anunciaram pro pessoal da saúde. Ah, vocês vão receber aumento. Aí que beleza, cara. Vamos receber aumento. Só que os caras não estão recebendo nada. É. Então fica... 100%. Não adianta. Grande aumento. Receber aumento. Quanto é que é zero mais zero? É. Diminuiu dos custos. Os caras ganham. Aqui, o Brasil não abriu olho, só que vai ser a próxima Venezuela. Caramba. Vocês viram lá como é que tá, né? Cara, tem gente lá comendo cachorro e usando remédio de pet shop. Bicho. Caralho. O cara tá lá, o cara pra comprar qualquer coisa lá, eles têm que comprar contado. Não pode comprar mais do que você pode, né? Vamos dizer assim, comprar. Tem uma cota? É uma cota de sobrevivência. Exatamente. Caralho, que bosta, hein? Supermercado X aqui. isso não é pra videogame, não é pra coisa assim superflua, é pra coisas básicas, tipo até shampoo é contado. Sim, isso é. E outro. Tá, virou Cuba então, porque Cuba também é, tem essa bosta assim, né? Não, não, Cuba tem. Não, não tem marca. O pior. Tá bom em pó. E é isso aí. Tu vai pra ver se tá bom em pó. Aí tu vai marcar. Pior nessa história toda é que assim, hoje o mercado X tá aberto. E só aquele mercado tá aberto. Amanhã é o mercado Y que vai estar aberto. Se vire pra lá, meu filho. Caramba, que merda, hein? Isso daí. Olha. O pessoal que botou no PT, eu rio e aponto o dedo. Eu chamo de. Eu falo, parabéns, cara. Vocês conseguiram, vocês estão informados. Cara, eu digo pra vocês, eu votei na Luciana Genro aqui na época. Pode não ser a maior maravilha do mundo, mas. Melhor do que a S e Dilma, tá ligado? Parecia menos pior, mesmo. Né? Não, parecia menos pior mesmo. Parecia, é. Eu votei no AS. Aí eu falei assim. Eu votei no AS, eu confesso. Eu votei no AS. Como? Eu sabia que ia dar merda. Eu tinha certeza absoluta. Bom, tudo bem. Já tentou mudar, né? Enfim. Mas como eu vi que no segundo turno tinha S e Dilma, eu falei, não, já que é pra cagar, acabou, então vou voltar na Dilma. Só de sacanagem. Só de putaria. Tá puto. Tá aí. Sem escolha, né, cara? Enquanto isso, o Lula tá falando do interior aí do Rio, pô. Como é que é aquela cidade que o Eduardo Paz falou? O Lula? Interior do Rio. A cidade onde eu moro é interior do Rio, pô. Sabe que eu fico invocado? Tem vários, né? Sabe o que eu fico invocado? Que é, atualmente, o Lula é o único cara que o Supremo Tribunal Federal pode autorizar ou desautorizar é ser preso. Tipo, qualquer bandido, ser cidadão no país, não tem esse privilégio. Isso é... Fora privilegiado. Se chama fora privilegiado. Não. Ele é um cara... Ele não é presidente, ele não é deputado. Por que ele tem esse fora privilegiado? Não tem, não. Na verdade, ele tinha quando estava como ministro, né? Mas infelizmente saiu, né? Aí agora não tem mais nada. Eu também não votei no PT. Na verdade, eu tenho muita raiva do que fizeram, cara, porque eles pegaram uma coisa pronta, boa, e acabou ficando como tá, né? Aqui em Amazonas, eu trabalho no distrito, né? Trabalho pra empresa, então eu tô perigando de sair do trabalho. Caramba, eu sei, tá. É isso aí. Meu colega foi mandado embora assim, cara. Trabalhava no formato. Há 3 anos, aí, pum, foi mandado embora. Parabéns, você foi escolhido. E você não precisa ser. E não importa se você é bom. Eles acham que tem que mandar embora e vão mandar. Tá sim, cara. Obrigado, PT. Valeu. Vocês aí. Até mais e obrigado pelos peixes. O que eu fico invocado? Pelos peixes. São algumas tentativas que os caras que ficaram pra atrapalhar. Por exemplo, semana passada teve um cara que chegou com o números do governo Temer, vamos dizer assim. Ah. Enchendo o saco sobre. Ah, desemprego, mais de 10%. Os caras estão falando, eles acham que a gente é tão trouxa, mas tão trouxa, que eles estão usando números da semana retrasada, que foi quando o cara entrou, pra querer justificar o cara que mal chegou sair, tá entendendo? Ah, mas isso é normal, né, cara? Isso daí é manipulação da informação pra ter o argumento que a pessoa quer, né? Então, o número do governo anterior, eu não tenho como aguentar esse argumento, porque esse número do governo anterior. Ou seja, eles mesmo estão se queimando. Isso que eu acho. Concluindo, eles não acham que o povo é trouxa, eles têm certeza. Porque a maioria é. É, infelizmente, eu tenho que concordar com isso, porque, cara, é muita tentativa de fuder a gente. É muita. E com internet e tudo, cara. Isso aqui é foda. Tudo bem, beleza, nem todo mundo tem, mas. Caralho. O cara age como se fosse nos anos 80, que qualquer boato ia, às vezes era tomado como verdade, né? Sim, com certeza. A pessoa até. Assim, que hoje em dia tem muito um problema de. O papo tá ficando sério, né? Enfim. Hoje em dia tem um grande problema que a pessoa, ela se bota numa bolha, tá ligado? Tipo, eu só vou ouvir pessoas que têm a minha opinião. Qualquer pessoa que não tem a mesma opinião que eu, ou que não concorde com o que eu estou falando, ela é automaticamente errada, e porque eu sou a pessoa mais certa do mundo. Né? Ninguém é mais certo. Também. O Facebook ele catalisa a parada, mas na época do Orkut já não era muito diferente, né? Mas aí fica naquela de, não, é só o que eu penso tá certo, se tu discorda tu é errado, tens que morrer, tens que ser espancado na rua por corta aqui, vou deixar de ser amigo porque você quer pegar diferente da minha, corta aqui. É, exatamente, eu vou excluir do meu Facebook todo mundo que votar no Bolsominion, tá ligado? Sei lá. Eu só pela sacanagem, eu votaria nele, eu vou votar nele. Não dá não, cara. Cara, não fala isso de brincadeira, por favor. Por exemplo, hoje eu vi uma notícia que me deixou pensando mais nisso, foi que um policial chegou, né, na favela, E aí ele chegou no esconderijo do traficante. O traficante tava dormindo. O policial foi lá e tirou um selfie. Que mundo maravilhoso, gente. Eu vi isso, cara. Agora, eu não sei o que pensar, porque o cara... Imagina vários mais policiais pela rua. Como é que não seria? Quanto, era um gênio, cara. Quanta zoeira ia sair como essa, entende? Ah, esse cara merece uma condecoração, né? Porra, não, é uma coragem, porque o traficante depois vai marcar a cara dele, né? Ele não pensou nisso. Tudo bem, o traficante foi desmoralizado, né? Imagina só ele chegando na cadeia. Poxa, zoado, cara, te pegou dormindo, otário. Imagina só a moral do cara. Sim. Como é que é? Esses caras são aqueles medianos, não são os chefes clássicos, não, né? Ah, cara, mas um mediano pra aquele. É, mas ainda assim é uma história. Então, vamos começar o programa? Vamos lá. Vamos pra onde? Vamos, capitão. Hey, listen! O negócio é comer. Ai! Não, você é burro, cara, que loucura! É que burro dá zero pra ele! Nós estamos aqui no Pode Crer Podcast, é isso o nome? Não, você se enganou, é Pode Crer. É porque tem três podcasts. Pode Crer. É isso aí, é porque tem três podcasts. Tem o Pode Crer, que é um podcast gospel. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos os que estão aqui. Tem o Pode Crer, que é um podcast antigo que foi desativado. Game over. E o nosso é o Pode Crer. Nice! Meio maconheiro, sabe? Meio surfista. Meio de boa. Meio noiado. Tipo, meio... Tá ligado aquele cara que foi fazer carinho com no cachorro lá na praia, e o cachorro correu atrás dele? Ah. Tipo aquele cara lá. Na brisa. Não, é um Pode Crer surfista. Não. Pode Crer surfista. Não. Pode Crer. É isso aí. Pode Crer. É surfista. Tá ligado? Porra, olha aí. Então vamos lá. Estamos aqui no Pode Crer Podcast. Yeah. E vamos falar um pouco sobre jogos para celulares. Estamos aqui com o Lubeck e o Zébio. É, vive firme. Samu Madeira. Opa, é nóis, mano. E nesse podcast é só a gente. Vamos falar sobre experiências com celulares. Jogos que jogávamos em lan house, em rede social, ou o que for. Maneiro. Vamos lá? Pra onde? Tá bom. Você vai falar com uma loja de gente, tá? Foda-se, Felipe. Só a gente. Eu percebi que faltou alguém. Não, porque parece que ele é disponível, por isso que eu não falei. Pensei que tava na. Só olhando. Eu pensei que tinha caído. Conversa a porta de novo, cara, porque eu tô rindo pra caralho com isso, viu? Filha da puta, me trollaram, eu comecei a rir do nada, velho. Não, a gente... Que vácuo, bicho, que vácuo. Ó, aquele vácuo. O profissionalismo tá aumentando por metro quadrado a cada instante. Então, celulares e tal, né? Quem teve aquele clássico, aquele indestrutível que virou meme, que aquele foi meu primeiro celular. Meu primeiro celular foi aquele 81 anos. Sim. Comprei aquele Motorola pra ligar pra as gatas. Tem uma história muito interessante sobre esse 81 anos. O chip, não sei, né? Se vocês tiveram isso aí, claro. Vendi ele por R$200 na época. Nossa. Não aguentei mais e vendi. Como mas assim? Mas tem uma história boa. Não aguentou mais o quê? Você lembra que tinha um grupo de ligações na semana? É. Recebia ligações da pessoal e tal. Aí fazia uma... videoconferência com todo mundo, era muito bacana, esse 81 anos. Mas não pegava bem aqui em Manaus, não. A ligação era terrível. Ah, mas naquela época a telefonia era horrível, não pegava direito no Brasil inteiro, mas aqui, em especial, tudo em Manaus e Taquatiara, no Amazonas em si, pra região norte, além de mais cara, a gente volta no tempo, pro ano de 99. Tudo que a tecnologia evolui, volta pro ano de 99 por causa das barreiras físicas, territoriais, cabo. Tem muito cipó por aí, né? Também. Então que foi isso mesmo. Opa. Não, mas é sério, influencia aqui. Tipo, aqui, pra ter uma ideia, tu sabe aqueles provedores de internet? Eles calculam, eles fazem visitações na casa do pessoal pra ver se não vai bater em árvore, não tem árvore atrapalhando o sinal. É sério? Faz sentido. É, faz sentido, mas eu espero que algum dia a tecnologia supere isso. É. Então, celulares. Aquele... Tem que trocar. E vocês? Só pra mostrar de vocês. Como assim? Qual é o celular atual ou O primeiro celular de vocês. O meu foi aquele Nokia clássico, aquele indestrutível de pedra. Aquele que tu colocava... Que surgiu... Aquele dos memes lá, o indestrutível. Você lembra? Marronzinho, pequeno. Que vinha o 20? Que vinha o jogo da cobrinha. Snake? É. Vinha também um tal de Space Impact. Quem é que jogou esse aí? Cara, meu primeiro celular eu não lembro mesmo. Eu lembro assim que um dos primeiros que eu tive foi o Nokia 1100, aquele branquinho que tinha uma lanterna, sabe? Agora tem uma pergunta. Só tá mais nós três conectados? Só nós três. O Renan não atendeu. Ele caiu junto contigo. Vixe. Pessoal, o Renan, nosso colega, ele caiu em combate. Não, vamos. Toca o pau. Se ele no meio da gravação voltar, ele já volta no assunto no ponto que tiver. Aqui é tudo feito nas coxas mesmo, tá? Aqui é Igor Rossman. Pode crer, mano. Aqui é cavalo power, a gente. Cavalo power. É, mas é bem isso aí, vamos do jeito que der e é isso aí, cara. Pode crer, isso aqui é tudo de boa. Sem estresse. Sem crise, sem compromisso. Exatamente. E aí, primeiro celular de vocês, putos. Eu tava falando do Motorola C210, que é um celular pregadinho. Só um pouquinho. Tá dando um eco muito bizarro, cara. Tá dando sanduíche ish. É, ish, exatamente. Ish. Eu vou dizer pra você, eu quero sanduíche ish. Você é muito nut adequada. Caramba, a mixagem, aquela mixagem foi maravilhosa, cara. O Felipe, fala de novo, cara. Vamos ver se melhorou, cara. Meu Deus, tá bichado, cara. Essa porra. A porra tá possuída. Bem-vindo ao mundo do podcast. O glamouroso mundo. Onde é uma hora de estar. Eu já imaginava que seria assim mesmo. Isso daí. Então. Aí vai ser legal, cara. Arrasa. Teu celular é um celular. Tu comprou teu celular pra tu ligar pra alguém, pra tu impressionar a mulher ou pra tu jogar um joguinho? Porque vamos ser úteis. Vamos... Pra ligar e jogar com alguém. Impressionar a mulher não, né, mano? Porque aí você vai impressionar assaltante, mulher não. É, isso é verdade. É mais fácil impressionar assaltante do que mulher. Porque eu demorei muito pra sair do meu primeiro celular pra finalmente ter um celular que prestasse pra jogo, vou ser bem sincero. Eu fui pra um Java. Quem aí teve celular em Java sabe a maravilha que foi. Nossa, eu tive um MP7 em Java uma vez. MP7 em Java? Aham. Uhum. Mas tu jogava ele, usava ele pra jogo ou só... Não, eu usei duas semanas e passei pra frente. Era muito escroto. Mas chegou a ter contato com a safra de Java do celular? Cara, muito pouco. Eu tive uma vez um Sony Ericsson 500 Z530, eu acho. Aí ele tinha algumas aplicações em Java, dava pra incluir nele. Eu vi de uma vez aquele celular, eu hackei ele, inseri um monte de coisa, tirei um monte de coisa. Foi mais isso assim, mais pra aprender como é que funcionava mesmo, mas usar efetivamente é muito pouco. Celular, assim, você tá falando mais sofisticado, né? Só pra eu pegar assim um. Não muito assim, porque eu peguei um Nokia 300 e alguma coisa. Ele vinha com aqueles Javas em 2D. Que é isso que eu gostava, como eu era um jogador. Eu ainda sou até um jogador de old game, retro game. Então pra mim o celular com joguinho em 2D era maravilhoso. Sim. Hoje em dia tem muito, né? Porque agora tá tudo em. Android não, não sei nem se Java mais é. É, Android. Sim, eu não sei que tá pra sistema Android, né? Android é um Linux. É um Linux modificado. É, exatamente. Ah, você falou uma coisa, eu não sei se vocês têm Raspberry Pi. Vocês conhecem com certeza, mas eu não sei se vocês têm. Não, eu conheço, mas ainda não tenho. Não... Existe um sistema operacional que é baseado em um Android, cara, pra ele. Maneiro. Eu achei foda, velho. Achei muito foda. Foda? Por que exatamente foi, né? Cara, porque porque assim, você pode, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no videozinho lá, parece que você pode jogar um jogo de celular nele, cara. Mas qual tipo de jogo? Porque depende da arquitetura. Ah, é. É verdade. É, porque... É, mas aí eu não me aprofundei, entendeu? Eu achei foda por você poder jogar os jogos, mas não me aprofundei nessa questão da arquitetura mesmo, não. Porque essa relação entre jogo e celular sempre teve um altos e baixos. Teve um tal de Sony Xperia, se não me engano, que vinha com controle, que era praticamente o PSP. Eu não tive visto, não, mas eu achei da hora quando eu vi, mas ia caríssimo, né, cara? Hoje em dia até que nem, né, mas as versões mais top também, cara. Mas tinha uns celulares nojentos também com essa proposta. Tinha aqui tal de N-Gage, cara. Alguém chegou? Nossa! Ah, não me fala isso, não. Killer era... Quando anunciaram esse celular, eu fiquei maluco, porque, cara, é tipo um. Era esse PSP, né? Aí você. Pô, é tipo um Game Boy Advance, só que é um celular, então pode carregar por aí. Pô, é foda. Aí, sei lá, saiu na época era R$600, que seriam uns R$2.000 hoje em dia e. Aí não, foda-se essa porra, nunca mais. Aí, ainda bem que eu nunca tentei comprar ou encher o saco dos meus pais pra ter isso, porque eu não queria me arrepender até hoje. Questão de colecionar. Se eu não tiver emulador, também não faço nem questão. Olha, tem 3 jogos aquilo ali, cara, nem faz falta. Não faz mesmo. Não, pior que tem emulador. Não, mas tem os. É sempre bom. Eu nunca subestimo o sistema. Por exemplo, eu tive muitas experiências muito boas em sistemas que a galera. O Game Boy Color, por exemplo, ele tem um Resident Evil exclusivo só dele. Ah, que não foi lançado, né? Não, tem dois. Tem um que não foi lançado e tem outro que foi lançado. O que não foi lançado é justamente o melhor. É, exatamente. É, porque ele é o 2. Ele é o 2. Justamente o melhor. Ele não foi lançado, que é o 1, aliás. Que do PlayStation 1. É o 1, né? É. Só que ficou ele... Ficou foda mesmo. Ficou foda, mas tu só chega até o final. Tu chega no último chefe, tu fica travado com ele e tu morre. O que não... Ah, tipo no Resident Evil 2, o Biohazard 2 beta do Play 1. É isso que eu tô esperando, porque tem um grupo que tá... 1,5, né? Aham. Eu tinha ele. É, 1,5. Eu tô esperando... Eu tava select e você escolheu o lugar que você queria. Tem um grupo que tá refazendo ele, tá terminando ele, vamos dizer assim. Não, mas na verdade esse Resident Evil aí parece que ele foi cancelado, a Capcom mandou chegar nessa porra, só que a Capcom também começou a fazer um remake do jogo oficial daí. Não, eles... Ela mandou um Season Desist. Eles fizeram pedido, só que a situação foi a seguinte, um cara comprou oficialmente pela Capcom uma cópia no eBay, e aí que comprou a licença e tal do Resident Evil 1.5 e começou a fazer. E eu, até onde eu vi, o projeto ainda estava ativo. Ah, do 1.5? Essa eu não sabia não, cara. É, porque o 1.5 era um beta do 2, que tinha outros personagens, tinha o Leon. Uhum. E tinha uma tal de Elsa, que ia ser a Clarence. Só que aí, eles não completaram isso, e aí um time comprou os direitos do beta da Capcom, que a Capcom nem se portou, né? E se propôs a completar, pra fazer o que o Resident Evil 2 iria se tornar, completar o jogo. Tava tipo 75% pronto. Olha só. Esse bom, que... mas... Celulares, é. Pois, pois é, celular Java é maravilhoso. Sabe por quê? Porque... Coisa normal do podcast. É. Esse assunto terminou. É. Tava, celular, eu acho maravilhoso porque dá aquele sentimento de nostalgia puro, celular Java. Deu, aliás, porque aqueles joguinhos em 2D, ver Assassin's Creed em 2D, ver um bocado desses jogos novos. Não vi não. Cara, o Assassin's Creed do celular, os 4 são muito bons, cara. Os 4. Nossa, sério? Ô, Lubeck, se eu não me engano, tem um emuladorzinho, né? Pra Java, se eu não me engano. Sim, nome do emulador começa com K, velho. Sim, do emulador, cara. Tem vários, só que eles não pegam tão bem quanto o próprio celular. Porque tem uns jogos de celular que são muito avançados, cara. Tem emulador, né, cara? Emulador limita o sistema, né, velho? Mas só... Eu lembro que na época do meu Motorola 6650 tinha um God of War, se não me engano. É. Tem. Ou dos Sony Xperia. E só que era tão pesado que não rodava. É tipo aqueles jogos japoneses foda pra caralho, tipo Final Fantasy VII de celular, que nenhum celular do mundo roda, só o do Japão. É desse nível, tá ligado? É, tem essas limitações. Caraca. Tem o Final Fantasy VII que ele é exclusivo pra celular, só sai no Japão e é com os turcos, aquela equipe da China. Sim, caralho, mano, deve ser muito bom aquilo. E esse God of War que tu falou, tem o God of War e tem o Devil May Cry, que eles só pegam celular japonês, né? Eles só pegam num celular específico, Caramba. E eles são em 3D. Um Java em 3D, bicho. Sendo que esse God of War foi feito por uma equipe chinesa. Nossa. Já o Devil May Cry, ele é todo 3D. Assim, um 3D bom. Tem muita pérola assim que tu tem que cortar atrás. Como é que uma coisa dessa não sai, né, velho? É foda. Porque aqueles primeiros celulares tinha só aquele joguinho básico. Vocês jogaram tal jogo chamado Bounce? É, eu conheço um chamado The Bouncer, que tinha Play 2, é esse? Não, é um Bounce e uma bolinha. É uma bolinha que tu tem que superar obstáculos. Que... Não conheço. Os primeiros jogos eles eram muito básicos. Mas aí quando chegou na a geração Java, eles ficaram um pouco melhores, mais arrojados, mais 2D, mais elaborados. É, até porque o Java, a programação Java ela permite isso, na nossa forma. Cara, e que jogos assim vocês têm, assim, vocês se destacaram? Jogo pro celular, assim, eu não tive tanto contato, assim, principalmente a parte de Java, apesar que teve uma época que eu tinha um celularzinho, acho que era um Motorola também, um E512, se não me engano. Era até bonzinho, era um smartphone aquele de teclinha, QWERTY, sabe qual é? QWERTY, não sei como é que pronuncia, mas... QWERTY. QWERTY. E você conseguia baixar os jogos na internet e passar pro cartãozinho dele já, né? E era só em Java. E tinha algumas coisas até bem bacanas, cara. Achei um Bomberman uma vez, cara. Nossa. Era maneirinho. Sabe, maneirinho era também o advento do Bluetooth, porque quem nunca jogou Bluetooth no celular com um parceiro mesmo? Cara, pior que eu não descobri nenhum jogo na época, assim. O máximo que eu fiz foi usar MSN por Bluetooth, que eu consegui algumas vezes. Cara. Nossa senhora. Não, mas eram poucos os jogos que tinham essa função. Eu me lembro que só tinha o Bomberman, né? Tinha um Tekken, que era só tinha 5 personagens, mas já era alguma coisa. Mas tinha uns jogos que eram impressionantes, cara. Se vocês pesquisarem o driver do celular Java, ele é um GTA todinho feito em Java em 2D, bicho. Mas eu não tô falando de 2D. Visto por cima, nossa, como era um GTA 2. Eu tô falando de um 2D, meio 3D, tipo aquele 3D do Doom, entende? Tu tinha um mapa pra tu andar, tinha missão, objetivo. É mais ou menos parecido com o driver do Game Boy Color, não? É nessa linha, cara, nessa linha. Só que não é visto de cima, tu tinha o cara por trás. Parece que eles pegaram a mesma engine daquele jogo Asphalt. Olha só, esse eu não conheci não, cara. Tem muita coisa assim que os celulares em Java fizeram que foi estrago. Como eu disse, tinha um período que a SEGA estava cogitando fazer um acordo com a empresa que fez o Java, com a Sun, não é? Com a Google, a SEGA, para pegar esses lançamentos do Java e lançar no Mega Drive. Olha só. Porra, já imaginou tu saindo o Assassin's Creed pro Mega Drive, bicho? Quão top isso, né? Assim. Nossa, realmente, assim, ia ser minimamente, no mínimo inusitado, né? Assim, o jogo que eu lembro bastante, que eu gostava muito, cara, na época do celular, foi na época desse Z530 que eu tive. Ele tinha o jogo, é tipo o Bejeweled, que tem hoje em dia. Aquele de match 3, juntar 3 peças, 3 joinhas da mesma cor e tudo mais. Tetris, então um precursor do Tetris, né? Mais ou menos assim. Só que era um da... Por incrível que pareça, é um da Paris Hilton, cara. Eu esqueci o nome do jogo. Ai, cara... Oh, mas sério, o jogo ele era incrivelmente bom. Tanto é que hoje em dia, todo tipo, o jogo do Frozen ou qualquer outro de match 3 é basicamente aquele jogo melhorado, sabe? E por mais frasezinhas fúteis e glitter cor de rosa, cara, o jogo era realmente muito bom. Ele era bem viciantezinho. Eu joguei bastante aquele jogo. É, se tu era uma celebridade, tu tinha teu jogo em Java. É perfeitamente natural. É, exatamente. Assim, o único problema do jogo era aquele skin de Paris Hilton todo rosa e brilhante. Porque se não fosse por isso, o jogo seria totalmente perfeito pra celular. Cara, eu sei como é que é. Sabe... E sim, ó, faz uns 10 anos que eu não jogo ele, mas eu digo sem a menor chance, menor dúvida de errar, que hoje em dia ainda aquele jogo é jogável, cara, que realmente é muito divertido. Não, tem muito jogo que é jogável, tem alguns que, graças a Deus, estão sendo convertidos pra Android, mas apesar, tem gente que do Android que quer emular, que tenta emular os jogos do Java até hoje, porque eles são muito bons. Sim, sim, verdade. Você sabe uma parada que me surpreendeu no... tem até, pra vocês terem uma ideia, tem muito Metroidvania no Java. O Metroidvania do celular é maneiro, hein? É. Isso eu não sabia, cara. E é um gênero que eu gosto bastante, cara. É, tem muito Metroidvania que eu saí fazendo a colheita, porque jogo de graça na internet a gente acha, então, aí de vez em quando eu fazia aquelas caçadas. E, cara, tem muito jogo bom. Que séries assim vocês curtiam assim jogar no celular de vocês? Ah, cara, não, pra mim não tinha essas coisas não, velho. Jogava o que tinha no celular e pegava um ou outro que era gratuito. Aí, né, depois que eu peguei esse daí da Sony Ericsson, que eu comecei a mexer nele e tal, comecei a entrar nos fóruns, às vezes eu baixava por fora, assim, mas nada muito, ó, meu Deus. Era meio assim, ah, esse aqui tá legal e vai esse aí mesmo. Porque não tinha muito espaço, não tinha muita paciência pra ficar colocando, então eu jogava o que tinha. Então, pegava um bom e deixava, né? Eu peguei um bom tempo na humildade. Ah, sim, sim, com certeza. Hoje é ostentação, mas naquela época, rapaz, naquela época só tinha mato, não tinha tudo isso que vocês estão vendo agora. Hoje tá a prostituição do Android, né, cara? Tem aí... É a bodega do Android, né? Tem de tudo aí, cara. Sim, tu pega aqueles jogos fodas de 200k, aí tu baixa um pack de 2GB pra poder pegar toda a pirataria. Existe um enduro, não sei se vocês viram isso, pra Android, cara. Sem ser emulador. Um quê? Nossa. Um enduro feito no próprio pra Android mesmo. Enduro? Enduro? Sim, sim. Enduro? Riverhead tem. Maneiro. É, esses clássicos assim, Pac-Man. Desenvolvido pro Android mesmo, não é? Não. Apesar de ser feito basicamente nos moldes do jogo do Atari, ele é no Android. Tu falou, tu rolando Android, Enduro, lembrei, o Pac-Man, ele tinha uma versão Bluetooth dele pra Java. E ele era muito bom porque ele era multiplayer, um era o Pac-Man e os outros três eram o Fantasma, os outros três jogadores. Então ficava muito bom as partidas, com os três caçando o cara. Não parece interessante. É interessante o conceito, é que nem aquele jogo Evolve. Ah, sim, tem claro. É assimétrico, né? É multiplayer assimétrico. Aham. Por aí, isso é muito surpreendente. Eu quer ver? Vocês estão com a internet aí? Vocês têm como fazer uma pesquisa? Sim, senhor. Pois não. Pesquisem Java Asphalt, série Asphalt, que vocês vão ver o gráfico impressionante. Ah, eu conheço! Cara, sim, cara. É um gráfico Top Gear total, bicho. E com pontuação. Sim! Drift. E até hoje, né, velho? Você vê aí, tem pro Android até hoje. Drift? É? Nitro, bicho. Custa... Ah, eu sei qual é, eu joguei esse. É uma série bem extensa. Extensa até série, né? Olha, eu achei que o Asphalt 6 Adrenaline. Cara, esse é. Você tá no 8, Jefferson. Esse é, cara, mas tinha assim, um Asphalt GT. Nossa, olha, achei pra baixar, veja só, para tudo. Asphalt 6 Adrenaline, 240x36, que acredito que seja a resolução, português BR, .jar 997.75 kb. Cara, eu fico olhando pra esses caras com esses jogos modernos, considerados eles... Ele, de gigas, eles não sabem que 1 KB, 1 MB é o suficiente para trazer muito. Fico olhando. Cara, é muito saudade, cara. Eu tenho vontade até hoje de comprar um celular só pra me rejogar essas coisas. Porque tu sabe que por mais que a emulação seja boa, não é a mesma. No console é uma outra situação. Ah, sim, sim, com controle e tudo, né? Com hardware original é bem diferente. É, cara, e pois é, esse gráfico do Android meio top guiazado que... Imagina uma cidade feita com isso, tu com ruas, o mapa no melhor estilo GTA, com missões e objetivos, tu sendo policial. O driver do Java é absurdo, quando eu vi ele, até hoje eu não entendo como colocaram isso num Java, cara, sério. Ah, imagina. É, porque tem uns caras que conseguem fazer umas bruxarias, né, cara? Os caras escovam um beat, começa a torcer tudo que é tipo que eles podem ali de informação, tira tudo do qualquer coisa minimamente desimportante é barrido do negócio, eles fazem tudo o mais sequinho possível e conseguem fazer, né, cara? Tu vê, tipo, é mais ou menos a mesma lógica de jogo de Nintendinho, né, no início, assim, ou até mesmo de Atari, né, que os caras tinham que fazer mágica com 100 KB de memória, coisa do tipo, né. Felipe? Oi? Pesquisa pra Java, Soul of Darkness. Também conheço, nem preciso pesquisar. Muito top, cara. Metroidvania, zona de sucesso. Sim. Outro que muito tem... Muito top. Outro que tem mas a mesma... eu nunca pude jogar com um celular desse. Ah, mas agora no computador tu pode. Outro que... É, então. Outra série... Aí eu acho válido no emulador. Outra série que brilhou no Android, sabe qual foi? No Android, não, no Java. Foi o Prince of Persia, velho. Nossa. Não, mas eu não tô falando do Prince of Persia antigão, aquele 2D tosco que saiu pra Super Nintendo, falando dos novos, o Sand of Time, essas coisas. Ah, eu acho que eu vi essa série também, cara. Eu devo ter jogado assim uma vez pra ver como é que era, e não joguei mais, mas eu lembro de ter tido contato com esse jogo. Tipo, saía pra PlayStation 2, até pra Xbox, cara. Até pra Xbox tinha a sua versão de Android. Isso que foi uma época muito boa pra... Galera, ou de retro game, por assim dizer. Sim, realmente tinha bastante variedade, né, cara? Até se desse uma garimpada boa, sempre encontrava muita coisa. Lembra que até na época, assim, já tinha torrent, já tinha bastante conteúdo em torrent. Se fosse procurar, tu achava, ou até nesses fóruns, tipo GSM, sei lá das quantas, assim, sempre tinha tópicos dedicados a links download, ou mesmo os caras apostavam direto no próprio fórum pra galera baixar e tal. Tu cavocava um pouco, assim, já encontrava bastante coisa. O único problema agora, qual são as desvantagens de você jogar no celular? As desvantagens? Cara, muito... os dedos, velho. Ah, sim. E... Os dedos. E foi feito pra... Às vezes atrapalhou muito. E foi feito pra quebrar, cara. Foi feito pra quebrar 100%, que é pro os caras comprar um celular melhor. É, e tem isso, né? Eu acho que a frescura... Não, pode falar. Eu acho que a frescura da resolução também, porque como o nosso colega aí falou sobre um jogo, não sei o que, Java, tamanho X, não sei o que... Pra resolução 3, antigamente a gente tinha que baixar na resolução própria do aparelho, né? Hoje e dia... às vezes até no modelo próprio, porque de modelo para outro às vezes era diferente, né? Tinha uma espécie de retrocompatibilidade. Uma incompatibilidade desgraçada, gente. Hoje em dia ele já é feito para várias resoluções e tudo mais, né? Antigamente até tinha que se preocupar se era touch, se não era... e tudo mais, né? E hoje em dia não, cara, é Android, é tal versão, beleza, é iPhone, é tal versão, beleza. Ele não tem tanto, já é mais, como é que eu vou te dizer, mais populístico, não? Democrático, mais democrático. Democrático, tem uma palavra que eu gosto, porque emulação é a minha praia. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui no deitado, falando com vocês, mas eu tô tentando fazer rodar num Android um emulador de Neo Geo. Nossa! Tô aqui olhando pra Samurai X. Samurai X não, Samurai Shodown. Samurai Shodown aqui. Samurai Shodown. O 2, que é considerado por muitos a melhor versão. Aham, verdade, cara. Nossa. Tenta colocar então o Last Blade, cara. Esse também é foda. Pois é, pegou o 2. Então, eu tô tentando me adaptar à história de toque. Que é. Cara. Não, jogar jogo de luta na tela de toque é de duas uma. Ou tu ficar puto e arremessar o celular na parede, ou tu ficar com os dedos em carne viva. Não tem outra opção além dessas duas. Carne viva? Eu não acho, eu tô começando a pegar manha. Caramba, velho. Eu mal conseguia jogar RPG no celular porque fica apertando os botões virtuais em cima da tela, tá ligado? Nossa, dá um nervoso foda. Tá aí uma questão muito boa. Sobre a ergonomia, tem jogo de carro e RPG, são dois gêneros que parece que foram feitos pro celular. Pro celular. Sim. Carro, nem todos, né? Tem uns exemplos aí meio sinistros. Como que? Mas a maioria sim. Mas... Um exemplo, tipo, você jogar meio que balançando o celular, usando ele como um volante. Cara, não vai, isso é pelo amor de Deus. Primeiro porque tu tá virando o teu campo de visão. É verdade. A não ser que tu seja sempre aquele curumim do buchão do locador aqui. Não sabia jogar jogo de carro, e aí dobrava o controle junto, aí dobrava o corpo junto com o controle, como se fosse um volante. Ah, sim, nossa, eu acho muito tosco. É. Eu acho que funcionou bem. Se não me engano, esse Horizon Chase aí, ele tem esse esquema, mas ele ficou... É aquele que tu gira e parece que o jogo, a tela gira junto, então ela tá sempre reta, assim, em campo de visão, uma coisa do tipo. Pois é. Pois é, é, só funciona se tu, se for, tu for assim, porque tu tá virando teu corpo junto quando tu vira o teu celular. Então, até que funciona nesse esquema, porque tu acompanha a visão, entende? Mas se tu não fizer isso, eu, pessoalmente, eu não boto fé nesse estilo de jogabilidade, vamos dizer assim, não. E me diz o seguinte, de é, atualmente, assim, o que, é que vocês têm jogado no, no celular de vocês, no celular atual? Atual? Olha, eu procuro, eu sou um cara que eu não perco tempo, então eu não vou fazer coisas que eu posso fazer no mundo real no, no jogo. Então, jogo de futebol nem pensar, jogo de carro pior ainda. Eu tô investindo em 3 jogos online, vamos dizer assim. Eu estou investindo em Call of Champions, que é um MOBA, que é um possivelmente o terceiro melhor MOBA para Android. Um outro chamado Shadow Gun Dead Zone, que é, que ele tem a jogabilidade do Gears of War, só que multiplayer. E o Clash, legal. E o Clash of Clans. Só que o Call of Champions, ele é um MOBA diferenciado, porque em vez de tu não ter nenhum item na partida, o que tu evolui é o herói só. Ele tem uma árvore de habilidades do melhor estilo Final Fantasy X. Tipo, tu passa o nível, fica pra sempre aquele nível no teu herói. Então tu só faz as modificações, tipo magia tal, paralisa, aumenta o dano e por aí vai. Então isso dá um nível de variância. Já o Shadowgun, tu tem um campo de batalha que tu não consegue se esconder de jeito nenhum. Sempre tem uma brecha, sempre chega alguém por trás atirando, tu não pode ficar parado, é bem intenso. Ah, interessante. É, por minha parte, assim, eu não tenho jogado muita coisa. Até já baixei alguns jogos e tal, mas é, ultimamente eu tenho jogado só o Fallout Shelter. Desde que ele foi lançado pro celular no final do ano passado, se não me engano, é. Eu baixei, gostei e tenho jogado bastante assim. Assim, não tão bastante assim, né, mas eu tenho gastado um tempinho nele, assim, tem sido muito divertido. O que te prende nele? É gerenciamento ou tu faz o gerenciamento ou faz, tem alguma característica? Então, o gerenciamento dele, ele é muito bom, muito simples, e se tu quiser tu consegue ainda, que nem que eu faço bastante, né, que é colocar pra melhorar os atributos dos caras e tal, e eu acho muito interessante, sabe? E assim, tu não tem obrigação de tu todo dia ir jogar ele. Que nem, por exemplo, tô vendo agora, acho que faz uns 3 dias que eu não jogo ele, sabe? Mas se quiser jogar assim, de manhã, à tarde, à noite, que para 10 minutinhos, 5 minutinhos pra jogar ele, tu consegue. Mas cara, quer jogar hoje, semana que vem tu joga de novo, também pode. E teus bonequinhos não vão morrer ali porque tu não tá dando atenção pra eles, tá ligado? Então é uma coisa que eu gostei muito, sim. E um outro jogo que eu gostei bastante, assim, é o Peggle Blast. Vocês conhecem a série Peggle? Peggle? Sim, conheço. Minha mãe jogava muito isso. Qual é a pegada? É tipo, bolinha, é tipo um Bagatelle, né? É, Bagatelle, é tipo, que eu falo, é um antecessor do Pinball. Não sei se você tipo, sabe. É tipo um Arkanoid, assim, mas só que ele tem uma mecânica diferente, mas lembra um pouquinho o Arkanoid. Ele não é um Arkanoid que não tem nada embaixo rebatendo. Pelo menos a versão que eu joguei não tinha. Não é uma tem, bolinha tem. Que você joga, ela vai descendo, assim, vai batendo as coisas, vai quebrando e vai caindo. É de cima pra baixo. Tem uma quantidade de vezes que você tem que jogar a bolinha. Exatamente. Putz, isso é muito maneiro, cara. Cara, é divertidíssimo, cara. E cada Sim. personagem que tu joga tem uma habilidade diferente. Ah, tem um que joga várias bolas, tem outro que a bola explode, tem outro que a bola faz drift, sei lá, tá ligado? Tipo, tem muitas coisas, assim, é bem divertidão. Então, fale mais sobre essa obsessão por bola. Ah, então, né, deixa eu te contar, assim, eu gosto tanto que eu até algumas, veja só, cara. É, tá bom. Chega de bolas. Ah, foram só de 2? Porra. E tu? Oi. E Felipe? Felipe, a sua obsessão atual. Oi. Fale-nos da sua obsessão atual. Obsessão atual? É, sim. Cara, um gênero específico, você tá falando? Não, jogo. Coisa referente a isso. Então, jogo que tu tem jogado recentemente no celular. Caralho, pra celular ultimamente. Olha, vamos dizer assim, tem um tempo já que eu não tô jogando nada no celular, mas eu tava jogando Horizon Chase pra caramba, eu dei uma parada nele, mas eu vou voltar a jogar ele. Qual a diferença dele pro Top Gear que tu sentiu assim? Cara, na boa, tem sim alguma diferença. Ah, talvez o pit, não tem pit stop. Ah, teve gente que reclamou que não tem pit stop de gente, mas, pô, eu vou ser sincero, eu não, nem senti falta do pit stop, cara. Pra mim tá igualzinho, assim, pelo menos a essência do jogo tá bem no estilo Top Gear, cara. É, dizem que ele é uma continuação espiritual, né? Ele tem todos os elementos, assim. Cara, em tudo. Até pra tu passar dos retardatários, é igualzinho, cara. É uma bosta. mesma aposta do Top Gear, tá ligado? Tá, mas assim, as competições do modo online tem? Eu nunca tive o. Eu, apesar dele ter sido. Eu, uma pergunta. Ele ter sido premiado. Apesar de ter sido premiado, nunca joguei ele. Porque eu sou aquele daqueles caras que deixa passar algumas coisas. Diferente, cara. Porra, olha, vou ser sincero, eu não percebi assim. Talvez essa parte do pitstop. Então, a parte que você pega combustível no meio da pista. Então, então ele é casual. Você pega combustível no meio da pista, meio que lembrou. Então ele é casual. Ele é casual. Tá. Eu entendi que você só fala de diferença também. Você pode parar no meio do caminho. Não tem aquela coisa de você jogar igual um cabronco e só pra você parar você precisa com a sua, né? Uhum. Ele ficou mais casual nesse sentido. Você fez uma pista, beleza, depois amanhã você pode fazer outra, porque ele fica salvo, né? Entendi. Nesse sentido que você querendo dizer. Uhum. Ele ficou mais casual nesse sentido. Ah, sim. Só peguei a hardcore, dá de um passo hoje pra você poder dar continuidade àquilo ali que tá jogando. Cara, eu. Né? Eu tenho um password que eu me lembro até hoje, que é o password do 3000. Nossa! Não. QW4HD, BQCRG. Não. QW4HD. Caraca, vai ser foda. BQCRG. HM4M, 6GJRK, R433T. Caramba! Eu mal sei meu CPF, cara. Nunca gravarei isso. Eu não sei meu CPF, mas eu sei isso. Que começa com um carro, no máximo, um carro mais foda da história da humanidade. Com tudo no mar. Que pariu, hein? Último circuito. Nossa, não, aí não, cara, aí não. Caralho, aí se passou de beleza. Aí a maluquice já foi pra outro nível, aí não, sem condição. É porque eu usei muito, bicho, eu usei muito isso. Cara, eu chegava na locadora aí, acronizada, qual é aquele código lá pra aqui? Tipo, tiveram umas corridas que ficava pra comprar o canhão, porque quando ficava no 3000. Num certo nível, tu compra uma arma pra tu destruir uns 3 ou 4 carros. Consegue 7 carros, se não me engano. Consegue destruir 7? Nossa. Nem apela. Não é. Tira Mario Kart, basicamente. Mario Kart. Me lembrou pro BC Racers também, que era um joguinho bem genérico. Pra PC, pra amigo. Caralho, bicho. Pra dói. Caralho. Olha aqui, eu achei uma coisa interessante: Galaxy on Fire. Um jogo estilo Ace Combat pra celular Java, e ele é 3D. Olha só, deve devorar a bateria. Deve, e segundo aqui o jogador, ele é bem profundo, tipo, tu pode demorar meses pra tu zerar ele, porque tem uma história intensa e muitos dogfights. Olha, cara, lembra muito Star Fox. Star Fox é um dos Nintendo. Olha, é um... Nossa. Só que, cara, eu tô vendo o vídeo aqui, lembro Star Fox com Ace Combat. Cara, vamos garimpar um pouco, vamos garimpar, aproveitar esse cast pra dar uma garimpada. Ih, olá, amigo! Não. Ah, não, se envolveu outra coisa. Não, dá garimpar, me lembrou o Mercado Livre, desculpa aí. Não, dá uma garimpada assim, pra ver se aqui que a gente encontra de interessante assim pros celulares. Uma pesquisa rápida assim, vamos ver o que a gente encontra. Que eu achei esse Galaxy on Fire. Galaxy on Fire? É, vamos dar uma garimpada e ver o que a gente acha interessante aqui. Nossa, Galaxy on Fire 3, Manticore, Galaxy on Fire Alliance, Galaxy on Fire 2. Mas é tudo pra celular? Tem até no Steam, cara, Full HD. Eita! Cara, se um jogo de Java foi pro Steam, ele deve ser bom. Olha, no mínimo deve ser muito bom, caramba. Caraca, pesquisa Blade e Magic 3D. Não, esse jogo não é pra celular, isso é pra PlayStation 1, bicho. Esse não é o Java, cara. Blade Magic 3D, olha isso, cara. Nossa, é PS1 mesmo, cara. As texturas, tudo. Não, nem o menino tem isso. Nem o... aquele que foi no... aquele que saiu... Ai, o Grande Santa em gráficos assim. Não, cara, isso não é Java não, bicho. Nossa, não tá. Pra um celular tá impressionante, cara. Caraca. Eu tenho mais... Digo, pra um celular daquela época, né? É, a gente tá falando de 2000, caramba. Olha que legal. Teve diversos jogos de Silent Hill e Resident Evil exclusivos de celular. Nossa, tudo japonês, né? Não, americano mesmo, tudo. Nossa, medo. Eu tenho medo de sair, cara. Caramba. Olha só, o Tomara que seja legal. Cara. Meu colega tem a versão do Vita, que não é celular, mas cara, beleza. Que bem, merda. Ah, peraí. Silent Hill do Vita? Do Vita? É. Sim, do Vita. Nossa, aquele ali é um. é um diabo que é do avesso, né? Não, horrível, é o diabo ruim, exatamente. Cara, nossa, não, esse aí eu quero passar longe. Olha só o que eles fizeram. O Silent Hill do Java, ele não era um jogo de primeira pessoa, ele não era um jogo de 3D, tipo Resident Evil, ele era um jogo de... Sabe esses jogos de tu mover a luzinha e achar item e colocar mistério? Ah, sei, é de Adventure, né? Aquele de Escape Room, assim. É, tipo ele era um Escape Room, cara, isso deve dar medo. Ah, sim, já joguei um desse em navegador, mas no celular é meio pai, né? Eu lembro que uma vez, na época, eu baixei um desses assim, e desse aqui nem vou me dar trabalho, tá ligado? Aí eu rodei 10 segundos e tirei do celular, nunca mais joguei. Caramba. O jogo de Adventure é uma outra parada que eu acho que vai bem em celular. Porque é só mover a setinha, clicar, tocar, né? É, isso é verdade. Hoje em dia, acho que eu daria uma chance, né? Até porque eu entendo inglês, né? Mas naquela época, sem entender, e um negócio que era bem, bem parado, não tinha nenhuma ação que eu faria ali, realmente aí não era nem um pouco atrativo, né? Caralho. Cara, isso há 12 anos atrás, sabe? Caralho. 10 anos atrás. Né? É um bicho, é coisa do demônio isso aqui, olha só. Tem uma versão pra Java de um guitarreiro que tu consegue colocar mais músicas. Nossa, caramba. Tu coloca... Isso aí, os caras hackearam a parada toda, só pode. Olha só, tu coloca a música, uma faixa numa pasta e o jogo vai reproduzindo. Caraca. Qual é o fator replay disso, bicho? Infinito, na verdade. Infinito. O fator replay é enquanto durar o teu celular, né? Caralho. Não, bicho, eu preciso de celular de Java potente, cara. Ah, emuladorzinho, cara. Emuladorzinho é isso aí. Emuladorzinho de sucesso, tá aí pra ser usado. Tem muita coisa boa, cara. O Doom RPG. Esse eu queria falar, o Doom RPG e o Wolfenstein RPG. Puta que pariu. Doom RPG, cara, não conhecia esses. Cara, tem três jogos assim que eu recomendo que vocês procurem. É, Doom RPG, Wolfenstein. Doom RPG, que saiu pra celular, obviamente eles não tinham espaço, né? O que eles fizeram? Eles fizeram por turno. Tipo, tu dá um passo, é um turno. Aí vamos supor, teu inimigo tá lá longe te olhando, tu dá um passo. Tu anda um quadradinho, certo? Só que em primeira pessoa. Não, só que tu vem em primeira pessoa. É um labirinto 3D, tu dá um passo. Aí o inimigo lá longe. Aí o inimigo lá longe. Eu sei o que é. É tipo roguelike, tá ligado? É, você dá um passo, todo mundo dá um passo. É. Dá um passo, é. Caraca, igualzinho. É. Que foda, eu gosto de jogo também. Cara. Só que é em primeira pessoa, bicho. Tu consegue. Cara. É estranho, é. Não, isso é muito louco, cara. É. O Java, meu amigo. O Java, eu tô com vontade de jogar essa porra. Mas eu tô vendo. Caramba. É porque. Não é mesmo? Eu sou muito old gamer, cara. Eu sou muito old gamer. Nossa, imagina. Falando nisso, mudando um pouquinho de assunto, vocês viram aquele jogo Super Hot? Que o jogo ali, o tempo do jogo só anda enquanto tu se movimenta, quando tu anda mesmo com o teu personagem, e quando tu fica parado, o jogo ele fica praticamente em câmera lenta, tão lenta que ele tá quase parado. Tipo, tu consegue ver a bala vindo e tudo mais. Não, nunca ouvi. Tem um pouquinho essa mecânica que tu falou assim. Que, tu anda em turnos e tal. Ali é meio que assim, tipo, tu andou no WSAD aqui, tu andou, o tempo tá correndo normal. Tu para de andar, tu consegue ainda mexer o mouse, né, olhar pros lados, e tu vê tudo vindo em câmera lenta, os caras atirando em ti, e pra te atirar nos caras, tem que calcular a trajetória do cara, onde eles vão passar pra dar o tiro e tal. Tem umas coisas assim, é bem legal. Cara, tu falou em celular agora, tem uma questão que são as evoluções, são... Conhecendo agora, viver um tópico. Felipe, tem algo a dizer mais aqui sobre essa parte aqui do cast? Não me vem nada na cabeça assim que eu possa acrescentar a princípio aqui nesse cast agora. Porque essa parte de jogos, né? Esse geralmente tá pensando mais em jogos em Java, né? Não em Android, talvez. É, voltando aos Androids, é porque eu tô pensando assim nas empresas. Tem muita coisa, rapaz, muita coisa. É, mas eu tô falando assim, porque naquela época o jogo pra... era muito complicado pro cara programar em Java, se a gente for pensar, porque olha só, o cara fazia o jogo, né, pro tempão, aí ele lançava na internet, aí das duas uma pra tu ganhar dinheiro, ou tu vendia a parada, né, tu vendia a parada e torcia pra fazer sucesso, porque era a única, vamos dizer assim, forma de... Não tinha uma pré-história da vida, né? Pra tu mostrar o produto, pra tu fazer valer, tu tinha que ir no boca a boca, né? Nas redes sociais, na web. E mesmo que tu fizesse um jogo bom, tu... A galera ainda podia só se apropriar, baixava o jogo já e é isso aí. É, deve ter sido muito complicado pra muita gente. Imagina, deve ser complicado, até porque nem todo mundo podia ter um celular decente pra jogar a maioria dos jogos, né? É, mas o... Eu tô falando... Pelo menos aqui no Brasil, né? É, o desenvolvedor deve ter sido muito... Deve ter sido muita, dado muita raiva assim pra ele, pra muita gente, né? Aí eu vejo agora a Nintendo chegando com tudo no mercado celular, cara. O que vocês acham disso? Cara, eu acho uma ótima, porque eles dão uma diversificada, eles estão atingindo outro, um mercado novo, né? E eles também estão movimentando a IP dos caras, né, velho? Tipo, se eles derem lá pra Gameloft fazer um jogo, ou alguma outra produtora de jogos de celular fazer um jogo, e usando a propriedade intelectual deles, eles também vão tirar uma grana, não desenvolver a parada, se o negócio ficar bom, beleza, tá ligado? Era... Então eu acho assim, todo mundo sai ganhando, quem gosta das coisas da Nintendo, quem não conhece, mas o jogo é bom, vai jogar e vai comprar, e a Nintendo, porque ela ganha dinheiro com isso. O Mimoto, vocês chegaram a ver o Mimoto? Não conheço. Vocês chegaram a ver aquele tal de Miz, aqueles avatares que o cara do Nintendo Wii tinha? Sim, sim, aham. Tinha até vários joguinhos dele, que eles tinham até no Smash Bros. Os personagens. Aham, sei. Tu imagina aquilo no teu celular, tu faz um avatar daqueles e tu forma grupos, interage. A Nintendo já tá se metendo no mercado de WhatsApp, de redes sociais assim. E sabe o que é mais foda? Que tem joguinhos nessa coisa. Tipo, pular corda, o jogo da velha. Tipo, tu imagina um Facebook feito pela Nintendo, com aqueles Mimoto, e com joguinhos besta no meio estilo Wario Waiter. Pô, ia ser legal pra caramba, cara. Eu quero isso. Pois cadê? É. Onde que eu faço? Essa coisa só tem na Europa, Estados Unidos e Japão, bicho. Mas quando chegar... Sério. Caramba. A Nintendo... Só tem a civilização, tu quer dizer? É. Aí eu ouvi dizer que eu... A Nintendo e Square no celular foram as melhores duas coisas que aconteceram nos últimos anos. Cara, concordo, mas a Nintendo, não sei, mas a Square, os caras metem a faca, né, cara? Eles têm tudo ali. Mas pra te comprar, tem que desembolsar uma fortuna. É. Eles têm um aplicativo... Tipo, R$40 no Final Fantasy Tactics, tá ligado? Pô, mas... Essa semana passada eles fizeram uma coisa que demorou 20 anos, que foi lançar o 2 do Romance de Saga, que é um RPG de Super Nintendo, eles lançaram traduzido para o americano. Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Porque os Fun Hackers só traduziram 1 e o 3. E aí o 2, quem tiver Android... Pô, a Square também ela tem vários jogos exclusivos muito bons, né? Eu sei que aquele The World Ends With You, que acho que é do DS, também tem para celular. Mas tem o Sinfônica, que é infelizmente é só exclusivo de iPhone, mas... É sensacional, assim, pra quem gosta de música e música clássica, principalmente. Porra. Eles têm alguns joguinhos legais. Tem um que é Chaos, alguma coisa, que ele pega uma música do teu celular e faz, tipo, um soldado pra ti, tipo um Pokémon, assim, pra ti, tá ligado? E de acordo com as batidas da música e com o ritmo dela. É bem interessante. Sabe um que eu vi, um outro interessante? Da Square, tava investindo muito pesado um tempo atrás em... Você lembra? Quem jogou o Final Fantasy VIII aqui? Eu conheço, mas eu nunca joguei. Ela tá investindo muito nesse joguinho do Final Fantasy, do minigame. Aquele de carta? É, aquele de carta. Então, eu tô ligado. Um camarada meu, assim, eu conheço esse jogo através de um camarada meu que ele jogou bastante. Ah. E assim, ele jogava direto, assim, ele ficava correndo atrás de carta e ficava jogando com os outros NPC e tal. Ah. É mais ou menos tipo o Gwent do The Witcher 3 atualmente. Né? É. Não, é... O Gwent é aquilo. Na verdade, o Gwent é porque aquilo é extremamente viciante. E todo mundo lamentou no PlayStation 1 porque não tinha um modo online. Os caras fizeram uma homebrew pro PSP que tu podia jogar ele, mas não é a mesma coisa, cara. Aí agora tu jogar no celular. Porque o celular ele tá evoluindo para uma mega plataforma social e gamer, cara. Ao mesmo tempo, porque o game, ele querendo ou não, ele tem que sair do conforto dele para para se aventurar no mundo e interagir com pessoas. E não só isso, porque assim, jogar com outra pessoa, ela proporciona um desafio bem diferente do que uma inteligência artificial, né, cara? Tanto é que assim, tu vai jogar um jogo de luta, lá, Street Fighter V, tu vai jogar contra o computador, beleza, tu vai apanhando, tá pegando a manha, vai apertando o voo, vai dando a porrada, chega uma hora que tu não perde mais nenhum round pro computador. Aí tu tens que ir pro online, que daí tu vai ter outros caras que vão ser muito mais difíceis de computador. Isso também em FIFA ou qualquer outro jogo, né? É, online, assim, sempre vai ter alguém que joga melhor que tu e vai dar um desafio diferente, né? Ou joga igual, mas é mais desafiador e tal. Essa semana, sabe o que saiu também pra Android? Que foi foda? Pokémon Trading Card. Qual? O jogo de cartas de Pokémon, que era do Game Boy Advance. Nossa, Pokémon Trading Card, sim, claro, tô ligado. Cara, nossa. Se a Nintendo lançar um Pokémon pra Android, bicho, ela vai ter licença pra imprimir dinheiro, cara. Não, ela já tem, aí ela vai ter licença pra imprimir ouro já, porque dinheiro ela já tem, caralho, mano. Cara, ela não vai precisar mais de console. Eu não vejo mais. Não, definitivamente não. Ela não vai precisar mais de console. Porque microtransação, parada de segurança. Nossa, cara, todo mundo vai querer ter esse jogo. Todo mundo, nossa. É, se o cara fizer aquele esquema de exibe uma propaganda a cada 6 horas. A cada 6 horas, por exemplo, né? Cara, tipo, vai ter gente jogando todo dia, de manhã, tarde e noite, até essa propagandinha. Aí todo dia o cara vai querer jogar e vai ter amigo pra jogar contra. Nossa, o nego vai morrer de inanição. Igual aqueles chineses que morrem jogando World of Warcraft, tá ligado? Olha, cara, não, nesse nível eu não me vejo jogando nesse nível deplorável, não, cara. Isso daí é o medo das mães dos anos 90 se materializando, esse negócio de... Exatamente. Cara, isso dá um cast sozinho, só sobre histórias bizarras de gamers que se fuderam. Com certeza, cara. Com certeza. É um cast maravilhoso, cara. Então, Lubeck, diz aí, cara. 3 jogos bons pra caramba que o nosso amigo Vinte pode baixar agora pra poder ouvir, pra poder jogar enquanto escuta a gente no próximo episódio. Eu posso fazer 3 de cada plataforma pra celular, que é campeão? Sim, senhor. A lá vão ter. Olha, pra celular Java. Pra celular Java tem a série Heroes of Lore, que é uma série muito foda. Ela lembra muito Zelda. Zelda da vida. Com nível RPG, sabe? Ela é inacreditável. Ela e o Zeonia. O Zeonia também continuou pros celulares, mas Heroes of Lore é muito incrível. Com nível, evoluções. Isso pra celular Java. Agora, pro Android, eu não consigo me ver sem o Call of Champions. Porque o Call of Champions, ele trouxe uma coisa que tava faltando no Android, que é um MOBA competitivo. Um MOBA competitivo de celular mesmo, porque quando um jogo precisa de 700 MB para ele ser jogado, eu não vejo ele mais como um jogo de celular. Entende? Eu vejo. Realmente, é um AAA de celular, praticamente. É um AAA. Então, o Call of Champions veio com um jogo de 80 MB que tu tem, que tu alia estratégia, diversão e o melhor, um equilíbrio, tanto em jogadores pagos contra freemiums, porque é uma questão que, infelizmente, a gente tem que dizer que é a da grana que a gente gasta no celular. Então, eles criaram um sistema bem equilibrado que o jogador pago e o jogador grátis, eles têm muito equilíbrio. Então, eu recomendo Call of Champions e esses dois aí para celular Java. Bom, eu vou recomendar o óbvio, no caso do Android. Uhum. Java não dá para recomendar mais, porque, enfim, joguei muito pouco. Mas, enfim, eu recomendo o Horizon Chase, né, que é óbvio, né? Acho que qualquer um que tenha jogado, provavelmente, vai recomendar esse jogo. Que é difícil, porque tem muita coisa. E esses jogos estilo Bejeweled, né, cara? Tem vários. Match 3, né? Dizer um. Match 3, Bejeweled. Enfim. Fica difícil eu dizer um, né, cara? Tu é um casual, né? Então fica difícil, né? Cara, pior que não. Sou mais hardcore do que casual. Assim, porque eu tenho consoles aqui, né? E não cabe esse assunto aqui nesse... É... Nesse cache. Esse também seria uma discussão interessante, né? Sobre. Olha aí. Já pintou até uma outra pauta. Uma coisa puxa a outra, né? E tu, Samu? Pois é. Então, o que eu. A recomendação, além do que eu já tinha falado ali antes, né? Do Peggle e do Fallout Shelter, eu recomendo também a série Infinity Blade pra iPhone e iOS. Ele é foda. É. Não, é um jogo foda, assim, cara. Ele é feito todo em Unreal Engine. Ele tem um gráficos, assim, texturas que lembram bastante o que foi usado em Gears of War. Ele é muito bem feito, assim. Ele funciona nos combates todos com você fazendo touch na tela e faz o movimento e o personagem ele faz o golpe naquela direção e tal. Eita, ele é muito... Vai ser lançado pro Android, sabia? Ah, é? É, vão pegar, tipo, os três jogos Infinity Play. É, vão pegar os três pro Android e vão fundir em um que vai sintetizar a história dos três Infinity Blade. Pô, vai ser melhor ainda do que a versão original, que são três jogos separados. Pois é. Outro que vão relançar pro Android vai ser o Final Fantasy XI, que saiu fora do ar, o servidor dele, do PlayStation 2. Sério? Caramba. Sério, bicho. Android. Pô, aí sim neguinho vai morrer de inanição, cara. Caramba, velho. Só vai achar neguinho lá no vaso sanitário de calça riada, todo seco, depois de 3 semanas, tá ligado? É, agora continue as recomendações, desculpa aí. Tá, não tem problema. Outra recomendação aqui é... Eu esqueci a recomendação que eu ia fazer. Caralho, velho, é um jogo muito foda. Ah, lembrei, tem dois jogos musicais, tá? Eu tinha comentado antes sobre o Sinfônica, aquele da Square Enix pra iOS, que ele realmente é muito bom, ele usa músicas clássicas de Beethoven, Mozart... e por aí vai, né? E outro jogo é o Demo. Ele é um jogo musical também, que ele usa músicas meio clássicas, misturada com pop, são músicas muito boas, algumas são cantadas, algumas não, e tu faz todos os movimentos batendo na tela, na tela touchscreen, né? De acordo com o ritmo, para poder fazer as notas musicais. Ele funciona mais ou menos como um DDR ou um Pump It Up, só que é uma versão para celular, né, com músicas assim, mais voltadas pro meio clássico, meio pop. É um jogo muito bom. E infelizmente ele só tem para Android, veja só. Mas é um jogo assim, sensacional. Ele vale cada centavo que você gasta nele. Ok, ok. Na verdade é um Guitar Hero, né? Quase um DDR, Guitar Hero. É bem nessa pegada, assim, cara. E é muito bom, assim, rapper, cara. Não, aí não, aí também não. Não é para rapper ter rapper porque não tem um cachorrinho em 2D, né, cara? Pô, porra, aqui é top, cara. Tem cachorro em 2D e num cenário 3D, pô, cadê? Aí não tem condição, né? Tem que ter, né? Cachorro e uma cebola. Olha, tem um bom aqui chamado Kavinsky, que é baseado no DJ. Kavinsky, que ele é musical também. Ele é muito bom. Olha, vou saber. Pois é, então estamos acabando aqui o cast sobre jogos de celular. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, o blog tá aí, tá? Vocês sabem o blog. Vamos comentar. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então é isso. Sigam-nos nas redes sociais, nosso blog, o podcrer.blogspot.com. Pode crer, P0D, crer, por aí vai. Sigam-me também no meu Twitter, odsamu, ou atualmente o iFundator 3000. E me siga também no YouTube, no canal odsamu, minto, canal odsamu. E tem alguns videozinhos, volta e meia lá de gameplay ultimamente, mas algum dia eu faço alguns vídeos mais legais. Mas enquanto isso, assina lá que quando tiver alguma coisa boa, vocês vão receber de uma notificaçãozinha lá bacana. Tem também o meu blog, Universo Dark Horror, onde eu escrevo loucuras e insanidades aleatórias com muito mais tempo, então a qualidade é um pouquinho melhor que esses cast. Não estou dizendo que seja alguma coisa muito difícil, né, cara? Não estou dizendo que o cast é ruim, mas estou dizendo que eu tenho mais tempo para pensar, ou não. Não garanto nada. Então é isso aí. Visitem lá. E você, Felipe, tem alguma coisa a acrescentar? Algum jabá próprio? Bom, gente, joguem muito. E se não tiver tempo, reserve pra jogar mais depois. Assim, bem genérico, bem escroto mesmo, porque. Desculpa, gente, eu tô com um pouquinho de sono. Tá doidão. Vamos lá, o cara tá porre. Ele foi... Pode crer. Pode crer. Vamos lá. O cara tá fumando um mato do paraíso. Isso aí, no paraíso não vou dormir. Vamos lá. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Que vem. Boa gravação, tchau. Senhores. Temos uma hora. Sabe lá Deus quando vai aproveitar disso. Então, daqui a 2 semanas está pronto esse programa. E quando ele vai ser publicado, vai ser daqui. Quem é a minha apresentação? Ah, é. Vai lá. Tua apresentação? Tu não fez, não? Não, ah, é. Me deixaram fazer. Não, o Felipe, ele fez um pouquinho ali no um pedaço ali que tu caiu e ele ficou conversando. Eu te mando esse áudio. Aí mesmo, é. Aí, tipo, naquela hora que vocês começaram. Aí, nós temos um Mac, não sei o quê. Aí é só isso aqui mesmo. Aí, tipo, me esqueceram, tá ligado? Eu, caralho, que foda. Não, eu falo desse jeito, é só isso mesmo. Tipo, foda-se, Felipe. Eu boto exatamente. Eu ri, cara, mas eu ri muito, velho. Eu vi. Nossa, a risada. Essa parte da risada eu gravei, eu acho. Envia isso, amor. Quem gravou? Envia. Eu ri demais. Não, pode deixar. Saiu mais 5 partes desse áudio, mas eu subo tudo lá no Drive. Junta tudo numa pasta que vai ser foda. Boa noite, galera. Foi ótimo, cara. Foi um bom papo. A gente tá aprendendo. Boa noite, pessoal. Pode deixar. E agora que eu já tô pegando, já peguei mais ou menos uma ideia tosca pra fazer de capa, já vou começar a fazer mais rápido também, já. Seguir a linha daquela que eu fiz ali da viagens. É isso aí. Tá bom, então. Cara, que dá nojinho. Mas tá ótimo. Ah, é assim que é bom, cara. Tá bom. Tchau. Tchau, falou. Falou. Falou, Felipe. Falou, cara. Pô, gostaria de ter agido melhor um pouquinho no podcast, mas desculpa, cara, é o primeiro. É a primeira vez, não, tu tá melhor, tu tá ótimo, deu informação. Cara, uma edição, uma musiquinha de fundo, qualquer merda fica boa, relaxa. Foi cagar? Aliás, a tua cagada vai... É tipo assim, qualquer merda, qualquer cara que tiver no dente é só jogar um amálgama ali que resolve ali, dá uma... Cara, tu não sabe... Essa crepe ali que resolve. Tu não sabe o quanto a edição do Lubeck salvou nossa conversa no primeiro episódio, cara. Tu vai ficar impressionado. E o segundo, então? Cara, eu não vi o blog, cara. Eu vou olhar isso depois, cara. O Lubeck, eu nem vi ainda. Foi mal mesmo. E o segundo? Amanhã ou sexta. Cara, o segundo eu não vi ainda, velho. Eu até baixei, mas eu não vi ainda. Cara, a gente já tem no blog 268 visualizações. Caramba, tamo indo bem, hein? A não ser que os outros membros estejam olhando a cada 5 minutos, eu não vejo como ter tanta visualização assim, não.